45, boa. Autorizado a alinhar e decolar, pistolo zero, vento no 50 graus, 0629, agilizando. Alfa Vitor Juliette no solo 28, autorizado backtrack, reporte pista livre. Vitor Juliette copiou? No 755 no 08, está autorizado, comitário. Vento 1 no 60 graus, 6 de nós, 354 no 5. Canaima 43, dispara 2000 pés, Canaima 014, autorizado sinal LS, parte estabilizada. Autorizado, descendo 2000, 0014, 261, 143. Voo 1601, vento 1.60 graus, 6219, Canaima 014, autorizado, pouso, pista no zero. De pouso no zero, pro voo 1601. Na frequência Felipe Alfa Victor Juliette. Trip 54 no 5, decolada aos 3-0, controle 119, sol 35. 1935, grave ambulante. Conosco, abraço. 6720, boa noite, Galeão, está autorizado nível 360, via Pêndulo 10, decola da 10, com curva direita, saída da Eole da Bridge, controle Salvador opera em 119, decimal 35, aciona 5012, Cotese. Ok, a Sarita está ligeira, hein? 360 então para o Galeão, via Pêndulo 10. Da Eole da Bridge, 1935, o controle e 5012 no transporte. Corretíssimo. Quando pronto, só me para o puxe e acionamento no 075. Já, já, daqui acho que uns 13 minutinhos. Obrigado. Romeu, Romeu, novembro, está em Recife, 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Puxa, 1143, mantém escuta. Voo 1601, solo aos 31, livre a pista pela direita, solo 1 da zona, decimal 9. Direita, decimal 9. Puxa, 1143, continue a aproximação, vento 150 graus, 7 nós, aguardando autorização para pouso, check trem. Guardando trem, é 1143. Via Pátio, Índia e Alfa, no posto aéreo Soma Torre, no 86, ajustado 10-14, bom voo, 1755. Pátio, Índia e Alfa, Soma Torre, 1755. Agora, boa noite, aqui na 601 da Gol, Francisco. Livrou, prossegue táxi via Alfa, dando passagem ao banho da companhia, e após o mesmo, vai prosseguir via Juliette para o 04. Gente, Alfa, dá passageiro na companhia. Juliette pro 4, gol na mesa, irmão. Trip 54 no 5, autorizado direto Leda. Direto Leda, 54 no 5, grava. Ouro! O 601, tá quase na Juliette já, o avião ainda não começou, e o táxi dá pra entrar direto pra 4? 601, a aeronave já começou, sim, o táxi. Então tá, eu tenho condições de chegar no 4 antes, mas eu vou ficar esperando conforme eu estou determinando. 3, autorizado pouso, pistão 0, ventou no 50 graus, meia dúzia de nós. Ocean M1, 43. Beleza, pouso, 43. Boa noite, 856. Após o ingresso do voo da companhia no 4, tem livre por estacionamento no 2, chame táxi. Ok, após a passagem do voo da companhia, livre pushback no voo no 85. Ocean M143, solo 135, livre a pista pela direita, solo 121, decimal 9. 1219, 1143. Bona 273, boa tarde, desse para mim de voo 050, sem nada bom. Ok, seu plano foi para as 20h32, então você acrescenta mais 45 minutos. Paulo Salvador, hoje é 6143, chegou. 6143, uma boa noite na Alfa, reportando da Juliette. Alfa antes da Júlia, vai reportar, 6143. Obrigado, André. Prossiga. Só por gentileza, pode acionar o responsável aqui pelo Fugger, que não tem ninguém, o avião está estacionado e não pode se passar os passageiros. Vou coordenar com a Infraero, gol no 6014. Beleza. Usa 2 milhas e meia de Índia Serra, baixar travando. No 622, continue a aproximação, vento 160 graus, 5 nós, cheque trem, guardando autorização para pouso. Conforme reportado, trem baixar travando. Gente, aguardando autorização para pouso, o gol nos... o 16, 12. Boa noite, 12, você escuta. O 755, decolado aos 37, controle 1, 119, decimal 35. 1935, 55, boa noite. Uno 6, 1-2, o vento 1-60 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso pista 1-0. Autorizado pouso, gol 1-6, 1-2. Tá, é o 360, 750. Tá, 3894, boa noite, desse para mim de voo 060, via chegada Mari. 4 no 5, pode guardar? Aguarde, trip 54 no 5. Trip 54 no 5, autorizado direto Leão. Beleza, 54. Tá 3894, vou direto ITAP, velocidade liberada. Tem 3 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador, tem 130 a borda. Copiado, taxia via Índia e Alfa, ponto de espera torre, no 86, ajuste 10114, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 186, obrigado. Salve Salvador, boa tarde novamente, até 567, vai ser 11, Índia Wilson, projeção para breve, Índia Wilson, 567 Brasília, está autorizado 380 via Upzulu 17, decola da 10 com curva direita, saída Arbor Electra. Controle operem 199 decimal 35, aciona 5003 cotejo. Autorizado, trânsito nível 380, saída Arbor, decola Electra. Decola da 510, curva direita, cola. Upzulu 17, aciona 5003 transponder, controle 119, pode ser 5057. Correto, quando pronto, são em funcionamento no 111. Chama neta, funcionamento 5057. Boa, com a bracinha. Fui. No 856, ali mantém pistão zero. Ali mantém o voo no 86. Confirma que o chamou? O 3545 necessita que está acertando um pequeno desvio à direita da rota para ele estar falando. Sim, 3545. Negão no 014, autorizado decolagem para cima zero. Autorizado decolagem da pista, né? Boa noite, obrigado. Solo web 6720, portão 7 para o puxa acionamento. Autorizado, sumi táxi. Chama para táxi, 6720. São 3894, vitoração para sequenciamento, curva direita para 060. Direita 060, 3894, qual é o limite? Curso do localizador, são 3894. 3894, pode falar direto duro, então, que é justamente essa coisa? Autorizado, são 3894. 856, decolado os 43, controle 19, decimal 35. 1935, obrigado. 4.000, 10, 4, 3, 2, 4, 3. Controle, boa noite, é o gol 1856. Boa noite, 56, boa noite. Contato radar, suba para mim de voo 390, saída PUC. 390, saída PUC para o gol 1856. Gol 1755, chame Recife 125, decimal 1, ao término 33, decimal 25. 1253325, obrigado. Uma boa noite, Orieta. Boa noite. Gol 1273, reduza para 2109, informa que é o número 2 na aproximação. 2109, 2109, pronto, está de botão. Mantenha a posição, nós temos um Boeing da WebJet criado no sistema para ataque dentro de instantes e após o mesmo, você vai prosseguir via Juliette para o 08. Excelente, após o tráfego para o Juliette para o Moto 08, número 2. Qual que é a ponte do gol? 08. Ah, nós vamos agilizar aqui. Ok, então 1612, em coordenação com o WebJet, o senhor então vai prosseguir para o 08, ok? É, após a passagem do mesmo. Aguardando, está atrás, paciência no meio, 12. Eu tenho 3894, vai atingir 4.000. Eu separo 2.000 pés, negar no 014, autorizado no LS, pode estabilizado, então 3894. 2.000 no 014, chamaria estabilizado, 3894, obrigado. Gama 273, desço para 3.000 pés, que negama 014. 97 Guarulhos, temos aprovado 340 via Tuzulu 44. Copia? Copia. Autorizado, 340 via Tuzulu 44, decolada 10, com curva à direita, saída da Elmeda. Eu controle e opera em 119, decimal 35, aciona 5020, potência. 3897, autorizado Guarulhos, 340, Tuzulu 44, decolada 10, curva à direita da Elmeda, eu controle 1935, transporte 5020, tá, 3897. Correto, confirmo, gay. Tá no 5. 1160 graus, meia dúzia de nós, quem é legal no 0 no 4. Autorizado, alinhado, questão no 0. Negão, no 014, 6720. Alinhar e decolar, 6720. Tudo alinhar e decolar, 6720. Gol 956, Sami Recife, 125.45, Alterne, 126.85. 125.45, 126.85, para o gol 925, obrigado. No 273, traduza para vocês a aproximação. Autorizado 3567, Samitaco. Objet 6720, decolada ao 50, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Gol no 273, desça para 2000 pés, que negão no 014, autorizado no LS. Reporte estabilizado, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 4.6 milhas na final. Buenos, controle 6720, visual, solicita a Leda. Objet 6720, contato radar, suba para nível de voo 360, autorizado direto Leda. Ok, 360, voando Leda, grato 6720. TAM 3894, complexo sinal, Sami Torre 118, decimal 6. 18, 6, obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite, o TAM 3894. TAM 3894, tráfego avistado, vento 160 graus, meia dúzia de nós, que negão no 014, autorizado pouso, pista 110. Livre pouso na 10 no 014, 3894. Chamados na escuta do controle, mudar a frequência para 119 decimal 8. O gol no 263 chama 2, ok? Então está avisado aqui não. Sente Sami Torre no 8 decimal 6, o gol no 273. O gol no 273, boa noite. 1273, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso e forma número 2, o vento 160 graus, meia dúzia de nós, Penegal no 014. Aguardando autorização 1273. senhorita consegue a Prod Bridge pro 6720? Aguarde o web 6720. Grátio. Quatro, solo 5-4, livre a pista pela direita, frequência do solo 121 decimal 9. 219-3894, boa noite. Sol Salvador, 038-94, livre. Meia dúzia de nós, quem negar no 0-4, autorizado pouso, pista 1-0. Gente, tem depois no 0-1-2-7-3. Só não copiei o POB. POB 157, do C357. Via Pátio Índio em Alfa, ponto espera, torre 186, altitude 014, bom voo. Via Pátio Índio em Alfa, no ponto espera 1862, do C357, obrigado. Galeão autorizado 360, via Pêndulo 10, decolada 10, voz direita, saída da Leda Bridge, controle opera em 199, decimal 35, confirmando, agora modificou para 1998 o controle. E aciona 5026 no transponder, cotejo. 360 para Galeão Pêndulo 10, decolada 10, voz direita, saída da Leda Bridge, controle 198 agora, o transponder 5026, voo 90. Transponder 5026. Quando pronto, também posicionamento no 04. Afirmativo 04, transponder 5026. Dá 3824, você dá uma antes do ligue. Ótimo. Livro pela direita, solo 219, o gol 1273. Salvador 3357, pode confirmar o controle após a mensagem 1998? 513325, web 7320, bom trabalho, senhor. Obrigada. 567, prossiga. Após a decolagem, o controle 1998? Afirmativo, o controle nos coordenou agora e estava tendo uma interferência, ok? Na transmissão. Então a frequência do controle a partir de um minuto atrás foi 19.8, 19.8, 3567. 19.8, obrigado, obrigado. Salve Salvador, boa noite, boa noite, 273, já tá na Alfa. Na Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 273.